Estamos na conferência de imprensa do lançamento do livro das Bolas com Creme. A todo momento começará a falar Paulo Portas, o presidente da Comissão de Honra de Lançamento deste livro. Vamos ouvir. Antes de mais, boa noite. É com muita honra que me associo ao lançamento deste livro, Bolas com Creme. Um livro essencial para a manutenção dos valores da gastronomia típica portuguesa. O quê? Isto não é um livro sobre gastronomia? Um livro de um humorista ordinário que ainda por cima goza comigo? Bom, a situação caricata, o presidente da Comissão de Honra do lançamento do livro das Bolas com Creme, pelos vistos, não conhecia o livro. Bom, recebo agora a indicação de que há um presidente suplente para lançar este livro. Vamos ouvir. Disseram-me que é um livro fofinho, e a Sabrina gosta muito, por isso, se ela gosta, eu também gosto. O Bubu goza comigo? Então eu, se calhar, não devia estar aqui, não é? Não pode. Senhoras e senhores, surgiu um imprevisto. Tenho que ir pentear o bigode. Com licença. Bom, Dom Duarte tinha o cavalo estacionado aqui mesmo à porta da livraria e saiu disparado. Bom, foi atropelado. Neste momento não está aqui ninguém para apresentar o livro. Vou talvez falar com a senhora da limpeza. Boa noite. Olha, boa noite, só sou para si, que eu já estou farta disto. Esta gente nunca mais se vai embora e eu ainda tenho que limpar o chão. Diga-me só uma coisa. A senhora conhece a obra do Bubu? Bubu? Não, não conheço. Assim, de repente, não me diz nada. Ainda se fosse bobó. Olha, ainda há bocado fiz um. Bom, para si, eu vou tentar falar com outra pessoa. Tenho aqui ao pé de mim um sem-abrigo que ouviu dizer que estavam a dar bolos. Boa noite. Hã? Boa noite. Está aqui por causa do lançamento do livro. Qual livro? Isso quer dizer que não veio cá pelo livro? Olha, isto é assim. Eu vim cá porque me disseram que estavam a dar bolos, ok? Agora, se quiserem dar um livro, serve de almofada, serve de papel higiênico e com o frio que está, ainda se faz uma mentinha que eu colo as folhas com cospo. Está a perceber? Todas coladinhas umas nas outras, faz uma mentinha. Muito obrigado por me ter cuspido na cara. Vou então falar com outra pessoa. Oh, chore! Não quer dar uma moedinha? Não, brigadíssimo. Deixa estar. Vou então falar com outra pessoa. Neste caso, um toxicodependente que fugiu à polícia e se vai refugiar aqui no lançamento do livro das Bolas com Creme. Boa... Acabaram de me espetar uma faca no pulmão. Oh, palhaço. Queres que eles me descobram, é? Você está com pena dele, é? Não, mas é com pena de mim que você está a sujar o chão todo! Oh, peço imensa desculpa! Uma ambulância, por favor! Rápido! Olha, você, veja, mas já está caladinho e para, mas é de sangrar! Ajude-me! Oh, senhor drogado, você alguma vez ouviu falar de um Bubu? Bubu? Epá, mas isso é nome de paneleiro, pá. Pois, eu também acho que sim, mas... Espera lá. Ajude-me! Ajude-me! Por favor! Está calado. Já um gajo não pode falar à vontade. Bom, como eu estava a dizer, Bubu não conheço. Mas por acaso, há bocado, fizeram-me um bobó. Bastante jeitoso até. Ah! Então foi assim que eu fiz, que eu nem via quem estava a fazer. Ah, pois foi. É que eu naquela altura estava tão distraído que nem vi. Socorro! Ah, não tem nada que agradecer. Isto comigo é uma limpeza. Olha, a polícia já passou. Vamos fazer fechar a loja, está bem? Está bem. Fónix, ainda por cima, sujei o casaco todo. Bolas com Creme é o livro mais ridículo jamais editado. A sua leitura pode provocar atraso mental e diarreia. Em caso de persistência dos sintomas, diga... Ah...